no coração do meu Brasil. De selvas e florestas sem igual, surgiu com esplendor a mais sublime flor que amamos com fervor, Brasília capital, a pátria no porvir confia em ti. Brasília, estrela guia do sertão, tu és o pedestal da glória nacional, o marco inicial da nossa emancipação. Tuas noites são lindas e no céu de anil, formado de estrelas, o cruzeiro brilha. É o divino Criador abençoando as noites deliciosas de Brasília. Esplendor, a mais sublime flor que amamos com fervor, Brasília, nossa capital.